agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz de Jesus esteja com todos. Temos observado que está crescendo a audiência do nosso programa e da rádio como um todo. E isso muito nos alegra, mas também aumenta ainda mais nossa responsabilidade para com a divulgação fiel da doutrina espírita. No momento em que percebemos veicular via internet muitas notícias e assuntos inapropriados para o desenvolvimento moral do ser humano, temos também, através desse meio de comunicação, a oportunidade de disseminar muitas coisas boas e construtivas. Nesse sentido, a contribuição da Rádio Nova Fraternidade é a divulgação da doutrina espírita para estimular o exercício do pensamento positivo e elevado, a mudança de nossos hábitos para nos melhorarmos e alcançarmos nosso equilíbrio e a prática da caridade como forma de desenvolver em nós o amor. Especificamente, o programa Pétalas de Luz tem como proposta realizar junto às famílias o Evangelho no Lar. Esse hábito ajuda a ampliar a luz das virtudes existentes em nós, representando um mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em posto de segurança e paz. Para a realização desse encontro com Jesus, é necessário escolher um dia na semana e um horário conveniente para você e sua família. Essa prática é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual superior para sustentar seu grandioso trabalho de amparo não só à sua família, mas também a toda a humanidade. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Bem, meus amigos, hoje nós selecionamos uma mensagem do livro Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E o título da mensagem é Em Seu Auxílio. Conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando o ressentimento ou a censura. Cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos e sim amigos e instrutores, em toda parte. Resguarde-se no trabalho, com tanta dedicação ao bem, que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros. Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda à harmonia, onde estiver, com tanta pontualidade, que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, com tanta pertinácia, que não haja oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para a prece, projetando nosso pensamento para Deus, estabelecendo uma corrente fluídica de grande intensidade, através de pensamentos bons e vibrações suaves, pedindo auxílio e inspiração para a realização desse trabalho. Oremos então com fervor e confiança, dizendo: obrigado, Pai e Criador do Universo, por tudo que nos proporciona. Perdoa nossos erros e nos auxilie em nossa caminhada para que não caiamos em tentações e que nossa conduta esteja respaldada na ética e na moral. Que as boas ações sejam um ato comum no nosso dia a dia. Que sejamos inspirados no sentido de sermos trabalhadores eficientes da Tua Seara, estudando, planejando e executando atividades para o bem coletivo. Que tenhamos humildade e compreensão para aceitar as provas necessárias ao nosso adiantamento, dando-nos esforço e equilíbrio para prosseguirmos na estrada que nos levará à conquista da paz e da alegria. Que limpemos nossa mente da mágoa, rancor, da inveja, orgulho, ambição, da revolta, da tristeza, e possamos ter compaixão pelos que ignoram o Evangelho e seu caminho de luz. Que possamos enxergar as oportunidades constantes de sermos úteis, de trabalharmos para a construção de um mundo melhor e solidário. Mentores espirituais, afaste de nós a ociosidade, o comodismo e o egoísmo, para vermos quanta dor temos a consolar, quanto sofrimento a aliviar. Que possamos derramar pétalas de luz sobre todos os irmãos, perdoando e amando incondicionalmente. Assim seja. Vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo sorteado para hoje foi o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Item 2. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Aproximaram-se, então, os que só à undécima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Item 3. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Item 4. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Ver também Parábola do Festim das Bodas, capítulo 18, número 1. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito: Tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade, que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarastaste o seu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Ei-vos um momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas, através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da Igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem que herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos, Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, sim na cumeireira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou, de passagem, o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Explicação. A parábola dos trabalhadores da última hora deve ser interpretada com muito cuidado, já que compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação que parece injusta, que é o valor do salário igual à carga de trabalho diferentes. O pai de família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, de modo que não os prejudicou. Como ele mesmo lembrou quando eles se queixaram, os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem impor condições. Assim, na contratação com cada grupo de obreiros, o Senhor nada fez de errado, cumprindo o acordo. No nosso dia a dia, quando damos algo de diferente valor monetário a duas pessoas necessitadas, ou quando contribuímos em trabalho ou dinheiro com duas instituições filantrópicas, porém com quantias distintas, estaremos sendo injustos? Nas instruções dos Espíritos Constantino, no primeiro parágrafo, esclarece que o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Ele chama a atenção para o fato de que existe uma condição para o recebimento do salário, que é estar a pessoa sempre pronta para o trabalho, para o convite do pai. Aqueles que foram contratados já terceira, sexta, nona e um décima hora tinham boa vontade, ansiavam por trabalhar, mas não foram chamados. Mas quando o Senhor da vinha os convocou, aceitaram imediatamente, sem sequer perguntar quanto iriam receber. Tanto é que Constantino afirma que, se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Assim, os trabalhadores da última hora significa as pessoas que queriam trabalhar, mas não encontravam oportunidades. Na pergunta 930 de O Livro dos Espíritos, acerca da situação das pessoas que se veem impossibilitadas de trabalhar por causas independentes de sua vontade, segue-se a resposta de que, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E, explicando o ponto, os Espíritos acrescentam: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. É, pois, uma clara alusão à solidariedade que os homens devem se esforçar por implantar no mundo. Destarte, o pai de família a que se reporta a parábola seria alguém que, mesmo naqueles tempos difíceis, teria sido tocado pela angústia de outros pais de família que impacientemente esperavam por uma ocasião de ganhar seu pão, solidarizando-se com eles por meio da oferta de trabalho. Através dessa parábola, Jesus procurou destacar a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Não apenas o trabalho comum, as atividades braçais e intelectuais passíveis de remuneração, mas toda a ocupação útil, conforme a resposta à questão 675 de O Livro dos Espíritos. Tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho, nessa conceituação estendida. A mensagem mais importante que a parábola quer transmitir no nosso entendimento é, pois, a importância de nossa dedicação às atividades voltadas ao bem e ao desenvolvimento da paz em nós e nos outros. Com a proposta de adquirirmos a remuneração em forma de felicidade, o bem-estar físico, a leveza, a segurança, o amor, a tranquilidade. Os grupos de trabalhadores da parábola significam a variedade dos seres criados e das tarefas a desempenhar. Deus reconhece essa variedade, convidando cada um a seu tempo para as tarefas adequadas do momento. O objetivo de todos deve ser a de colaborar na obra de Deus. Devemos estar dispostos ao trabalho. Portanto, evitemos a preguiça e a indiferença. Conforme nos diz Silvio Seno, não somente a preguiça e a indiferença têm de ser evitadas, mas também a afoiteza e a precipitação. Por falta de bom senso, arriscamos-nos frequentemente em tarefas para as quais não estamos presentemente preparados. Pior ainda, movidos pelo orgulho, lançamos-nos em empreendimentos que se nos afiguram grandes, não pelo bem que deles decorra, mas pela evidência que nos coloquem.